3 mínimos, direita táxi Alfa Juliette, portão 10. Direita Alfa Juliette 10, uma coisa. Muito bom dia, 4040, 4040, com 15340 autorizado, via o 3196, decola pista 90, curva direita da Elida Motiva, controle 120198, transponda 5154, o azul 4040. Quando é o 5154, confirmando o portão 8, chame pronto, 4040. Exato, chantagem. 3597, autorizado Brasília 360, peso 17, decola piscina 0, curva à direita, saída. Arbota transição left para controle 1198, transpondo 5155. Deixa o micrófono do 5570, autorizado tirar da margem, deixa para o nível 050. And basic cost if you need your 01. Jogo no 7-9. 7-9, torre 1-1-8-9-5. Jogo no 5, obrigado, boa. 1093, desce para 2 mil pés, ajuste 014, autorizado final, reporte de estabilidade. Elevador muito bom, dia com 759. Estamos a 1,5 milha de externo. 759, cheque 30 em livre pouso, próximo zero, vento variável 5. Tá ciente, vamos no 759, baixo 8 lá. Está livre, chame táxi, Mike Lima de Leste. Federal 9970, autorizado a chegada mais, desça para o nível 060. Segue como número 4. Tower. Count ground now, 121 decimal 1. Okay, 171, olive taxa à direita, recorda no ponto 0 pronto. Taxa direita, chama pronto, na 317. Solo 845, livre direito, 1219. Alfa, Juliette, portão 09. Please trip, try 121.9. Alinhada de colar, vento variável com 10 nós do 3171. 43, signo 7, modula agora na 129. 6570, desce para 2 pés, ajuste 04, projeto final, reforço da cidade. Mike Lima Juliette, cabeceira 97. 9970, desce para o nível 050. Pela pista, Tataxi. Aqui ingresse e aguarda para decolagem. Alinhado na cabeceira 17. Começa até. Boa, 759, mantenha esse bilhete. Zero 093, torre 1, 1295. 2295, Salvador, muito boa, 1093, passou tudo estabilizado. 1093, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando pouso, 1093. 3171, decola ao 48. Chame Salvador agora, 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Salvador, bom dia, tá 3171, sua escuta, meu pé. 71, contato radar, sou para o 360, CDDL. CDDL, 360, 3171. Mantenha a posição e aguarde para a decolagem. A viatura de operações vai fazer uma rápida revisão aí para ver se captura. 93, livre pouso 10, 210 graus, 5. Obrigado, pouso na 10, 10, 93. Escuta. Puder voar da El Oleda. Três, 171, vou na Torre de Bridge. Torre de Bridge. 40, modulo na 129 agora, por gentileza. Direito Zero da 901 no 895, altimetro 10 no 4. Do lado, abaixo de Cristina, para no 4, Juliette, 09. Juliette, 6 livre de decolagem, pista 17, o vento 290 graus, 612, o Mike Lima Juliette. Informo que após a decolagem vai manter pro até 3 mil pés. Mike Lima Juliette. Conseguindo a descida federal? Desça para 3 mil pés, ajuste 04 federal, 9970. 6 mil, 1014. Solou ao 52. 19, boa. E 1-1-8-9-5. 2-4-5, bom dia. Será o 9-9-7-0, desce para 2 mil pés, reporta a estabilidade. 2 mil, reportarei. Mike Lima Juliette, Real 5-2, chame de controle 19-8, boa viagem. 19-8, é bom dia. 6570 da APSA, bom dia. Continua a aproximação, aguardo autorização de pouso. 70. 7, na faixa da APSA, vou para o 350 na saída PUCO. 350 na PUCO, o Mike Lima Juliette. Autorizado chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste 04. Yes. 570, foi autorizado. Segue o trem, 180 graus, 62. Que está baixado e travado e o pouso autorizado 6570. Então, 3171 Recife, 1251. Qual curso, Federal 9970? Federal 9970, Torre, 1185. Até mais, beleza, mas... E Salvador Buenas, esse é o Federal 9970, interceptou o curso do localizador, informarei embaixo da base da pista, bom dia. Continue, aguarda a disponível no Federal. Aguarda. Arimã 6-3-5-9-7, utilizando manobra. Zero ao 56, livre direito, no 219. Foi runway 328, maintain on the front runway 1-2. Via trip, prossiga. Decolagem autorizado, 190 graus, linha 12. Geral, continue a aproximação, aguarda pista livre, é 2 da TAM, iniciando a rolagem. Gente, avistando, aguardando as dores. 16, tem alguma chegada então? Confirma, trip 5514. Tá com 0948, só um minuto que eu ligo com sua equipe e confirmo. Só um minuto, tem escuta. Zero, táxi, autorizado, táxi 1 no Índia, quanto 0, 0, 0, 18, 9, 5, altimetro no 0, no 4. Pouso, embaixo travado, federal. 0, 2, 5. Táxi, 0, 0, 0. Táxi, 0, 0, 0, alfa, quilo, 4, 3. Sete ao 58, controle 198, boa viagem. 198, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, é o 135, 7. Tá 357, passando 1500, já solicita curvar à direita para evitar uma formação. Tá 357, contato cadastro para 360, hoje é telefone. 360, direto alerta, tá? 357. Bom dia. Zero ao 59, livre direita, artigo solo 219. Velocidade 298 número, disparou 2 no pé, ajuste 014, reporte estabilizado. Atualizado, 2 no pé, Rio, na 18, 9. Confirmando ajuste? 1014. Obrigado. Tá, 3153, confirme sua velocidade. O horário do ponto de voo, a mais 5 minutos aparece no sistema e eu chamo pra cópia. Bom dia, Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. Trip 5328, clear to the control number 1 180 degrees 59. 55 no quadro cópia. Aracaju, 190, Golfo 677, pela da 10, para a esquerda. Pulca 3, Aracaju, 1208, Sana 5177. O controle é 1, 1980. A pequena Rio já voltando já para a prova de etapa. Flight Control 120, décimo 8. 120, confirm. 119, décimo 8. 1198, have a nice day. Reduza para 200. Dodge Pattern, good morning, 35328. 35328, with the contact, climb to flight level 170, book a departure. Up to flight level 170, book a departure, 35328. Está faltando algum balizador? Positivo, senhor. Quer subir aqui para o solo também? É, aparentemente tem uma caminhonete vindo, tenho certeza disso. Ok, só um minuto. Por gentileza. Chegou o Macho Man aqui pro Sideral, obrigado. Gente, bom dia. Obrigado, bom dia. Eu 69, Salvador Campina, autorizado nível 340, Cisolo 16, decola piscina 0, curva direita, saída da El, Leda, Poesida Motiva, controle 198, transponda 5173, 4069. Deixe-me pronto, azul. Pista 40-06, controle 19-8, boa viagem. 9-8, azul 4-0-4-0, bom fim de semana. Dia controle, azul 4-0-4-0, da El, Leda. Azul 40-40, subou 3-4-0 na proa de Leda. 3-4-0, proa de Leda, azul 4-0-4-0, gato. Rio, 98-1-1. 98-1-1, torre agora em 1-1-895. 1-1-895. Salvador, bom dia, Rio 9811, LS da 10, já baixou travado. Rubio, tá 3153. 2109, 612. Esse é o Pantanal externo, 9811. Amador! TP 5328, request. Go ahead. Request flying Alpha Romeo Uniform if you want. Maintain book a departure and await coordination with the city center. Roger, maintain TP 5328. Externo baixado travado, Rio 9811. Deve Pouso, pista 10, vento 2 e 90 graus, 59 Rio, 1014. É, Rio, Deve Pouso, 9811. A 3153, reduza para aproximação, completa o LS, chame torre 1-8-9-5. 2-9-5, tá 3, zona 5-3, reduzindo. Torre, bom dia, o TAN 3153, sinal da 1-0. 3153, continua a aproximação, agora puxa livre. TAN 3153. Solou aos 11, livra direito, 219. 219, obrigado. Solo Salvador, é o Rio 9811. 3153. Livre de pouso, pista 10, vento 2 e 90 graus, 5 nós do ajuste no 014. Livre de pouso, 3153 na pista 10. Azul 4040, chame Torre, correção chame Recife, 1251, alternando 3395. Alto 3, alto 3, direito, 1219. 321, obrigado, até 3153. Leão. Salvador, bom dia, tá 3153, livrando via Fox. 3153, tá desautorizado, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04, 3153. Prossiga. 069, agora de cópia. Liga. 3551, 4500, aguarde. Tentar também 260, alternativo 282, frequência pela foto. 63, aguarde para a cópia, galera. Prevista que é a 07, mas fica Call Recife Center, frequency 12685, backup 12545. Good day. Decimal 45. Autorizado via PAC, número ponto de espera, 3295, ajuste 10 no PAC. Tico é a Índia. Guarda um minutinho com essa cópia. 4069, puxa a São pra iniciar, tá? Azul 4069, puxa a São pro táxi. Pode sair, pronto, cópia. Autorizado Galeão 360, via Tordulo 10, SMAP, Lúvido, Bravo, Bravo, Charlie, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, após a posição Motiva, Mike, Oscar, Sandro, Vitor, Alfa, com a primeira curva à direita, após a decolagem, código 5174, e o controle 119.8. 514, decolado 20, controle 120, 119, 8. Controle saída 19854, bom dia. Controle saída Salvador, bom dia, 35514, passando 1600. 35514, suba 190, saída PUCA. Acesso 90, PUCA 5514. Bono 963, pronto na cópia. Autorizado Galeão, 360, via Pêssego 10, SMAP, Lúvido, Bravo Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, após a posição Motiva, Mike, Oscar, Sandro, Vitor, Alfa, com a primeira curva à direita, após a decolagem. Código trânsito 5402 e o controle 119.8. Só 3 minutos, cobre a Recife. 4069, você não me escuta? Autorizado, chamo pro pai. Pronto pra cópia. Autorizado com fins, objetivo 360, via Pêssego 10, bridge, Pêssego 16, após conforme a rota. A subida será da El, Leda, após a posição Motiva, Mike, Oscar, Sango, Vitor, Alfa. Primeira curva direita após a decolagem. Código 5405, controle 119.8. pronto, qual avião? Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pêsulo 17. Subida Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, ponta decolagem, capiteira 10. Código 5407, controle 119, decimal 8. Alfa de 3.2, você é cópia? Autorizado Recife 310, via para o ISC 58, subida fuga transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. 5411 é o código, 119.8 é o controle. Cotejamento correto, só confirmar na subida Puca de Maracaju. Santa posicionamento. É, confirma apenas novamente o POB que saiu sobre a modulada, do 4-0-9. Taxa à direita via Índia, ponto de espera sobre torre 2895, ajustado no 0-4. Torre 9 vai iniciar de imediato. Está autorizado, iniciando de imediato, já está. Autorizado 69, muito bom dia, autorizado a linha aérea decolada 10, vento 220 graus, 089. Está autorizado o táxi até através do portão 62, chame lá para prosseguir. 093, aguarde cópia. Aguarde continuo para o feedback acionamento. 093. 4069. Autorizado à direita via Índia, ponto de espera, chamei 2895, ajustado 1014. 9, subimos aqui a 340, foi de Leda. Leda, 340, 4069. Índia, ponto de espera, chamei 2895, ajustado 1014. Isso, 2685, alterno 2545. Agora sim, livre posicionamento só pro táxi. Bom dia. Action, alguém me confirme, por gentileza, o reboque? 230 graus, 0 menos. Quem te aguarda, hein? E 59, 73, seria um estimado para o início do pushback? Estimado para início do pushback? Alfa X-Ray Novembro, autorizado início do reboque no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Decolado agora aos 34, controle 1, 19, 8, bom voo. 19, 8, boa. Salvador, bom dia, Xené, 6219. Confirma o controle? É o voo, Xené, 6219. 6211, suba ao 360, saída da El, na presente voa Leda. Na presente está voando Leda 6219. No 963, aguarda a separação com o tráfego que decolou, só 5 mil pedidos de saída e nível.